prepare-se para os vestibulares no SEMI Mais do Etapa. O SEMI que faz mais por você. Matricule-se agora e abra seu caminho para chegar lá. Informe-se. 574-0722. Como alcançar a eficiência total? Grunase. Como atingir a qualidade total? Grunase. Preciso conquistar novos negócios. Grunase, 28 anos atuando em marketing, comunicação e informática. Pense grande. Grunase, assessoria de imprensa e radiocomunicação. Grunase, 832-7502. Ou via internet. www.grunase.com.br. Escala FM 95,7. Um tributo ao bom gosto. Na Escala FM, almoço com música. Ray Anthony, I Dance With a Apple Cider, David Daffodil, Honey Sacks, Fausto Papetti, Tio. Scala FM, 95,7.

Scala FM, inigualável. Seu veículo, novo ou usado, máquinas, equipamentos, eletrodomésticos e outros bens. Vá conferir e faça o melhor negócio. E se você ainda não é cliente Bradesco, abra sua conta e utilize essa vantagem que só o Bradesco oferece. Bradesco, cada vez mais serviços, cada vez mais banco. Junte Sondas. 25 anos. 4 mil poços artesianos perfurados. É água para mais de metro. Mas bem que podia ser champanhe. Junte Sondas Poços Artesianos. É tecnologia para mais de metro. Ligue 011-434-8700. Jundiaí, São Paulo. Scala FM 95,7. Um tributo ao bom gosto.